levando 5 milhas, 1 oeste, 1 Papa Alfa, Tango 4, mantendo 1-2-0. 2-0, foi para o servidor 366, desse mantenha 2.106. Altímetro permanece no 0-6. Aguarde autorização para final. A 320. Prossiga. Foi para o servidor 366, desse mantenha 2.506, altímetro no 0-6. Aguarde autorização para final RNAV. Fazendo autorização, final RNAV, comprou a do Sierra Victor 366, 2.500.016, ajuste a chané 63, pois é. Já faço para o Lima, seu chamado de pouso em Siri. Mais 30 minutos, a 1.600. Copiado no 600, chamado para pouso, o meu foco para o Lima. Então, Vitor Lima X-Ray, tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas como Nordeste, 1R2320, mantendo 130. Aqui, Vitor Lima X-Ray, ainda não está visual com o mês, mas dá na tela. Então, grato pela informação, vou transmitir para a gente aí. 2771, Solos 32, se libera à direita, chama o Solo 1219. Direita, Solo 219, azul 2771. Estabilizado, 1255. 1255, torre 1-8, decimal 95. 1895, 1255. 3144, tráfego superado, desce e mantenha 4.000 pés, altímetro 1-0-6, vou para o servidor 366. Firmando pista livre no momento, pouso autorizado nos 50 graus, meia dúzia nós, 1255. Pouso autorizado, 1255, na 1-0. 2771, Alfa Kilo, parte 3, posição 2 Lima. Ativo, Xané 6226, desça e mantenha nível de voo 050, altímetro 1-0-6. 1-0-50, pode voar o serviço 566. Cada, o Xané 6226, formação de tráfego 10 horas, 5 milhas com o sudoeste, 1 papal, estamos 4, mantendo o nível 1-2-0. Mantendo a prova demais, então, o Xané 6226. Autorizado final RNAV, reposta estabilizado. Passar estabilizado, autorizado RNAV 6320. Vitor Lima, X-Ray Controle. Lima X-Ray, serviço radar encerrado 53 milhas sudoeste de Salvador, em frequência livre para auto-coordenação e informação de voo e alerta centro Recife 1260, alterna 128 decimal 8. Agora com Recife 1260, alternando 1288, Vitor Lima X-Ray. Bota na tarde, senhorita, bom trabalho, ótimo. Obrigado, igualmente. Serra Vitor 368, hoje a está na final do RNAV, da 1-0, Oceané 6320. Na 320, Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, Oceané 6320. Milhas do Serra Victor 372, Oceané 320. Oceané 320, mantém a aproximação, larga pista livre. Guardamos, Oceané 320. 1255, Saulo, aos 37, Saulo 121, decimal 9. 219, 215. 315, Oceano, identificação, autorizado via chegada man, desse mantém a nível de voo 060, altímetro 10. Entrou no 0, 1 no 6. A 315, autorizado para hoje pronto. Cangosta, silhueta. Ah, 20, 20, 20, 20, 20. Até o ponto de Lima ciente. Mantenha sim condições visuais até o destino. Copie o estimado de pouso no 600. Em frequência livre para autocoordenação, chame o controle de regresso. Fez 144, desse mantenha 2506. Informe Serra Victor 366 estabilizado na final. 2500, repórter estável para 3144. Conquista, 180 autorizado, via rota do plano. Nova pista no zero, boa direita, no perfil da Árvore 1, transição elétrica. 5, após o Elefa, voa pelo ar, e após o pelo ar, conquista. 5042, transcone, controle 12080. Autorizado 180, conquista, tampa de volta, para o Benete, perfil da Árvore 1, não tem para Elefa, após o plano. Após o 5042, transcone, 12080. São 255, após o TAM, ingressa pro 4. Após o TAM, ingressa pro 4, 255. Cidade na chegada. Cidade na chegada. Cidade 4, prepare a Árvore 1. 2, agora na falta, gol 1, 877. Comandador, boa tarde, hoje 2782, contente da Vitor, Paulo Afonso, na 170. 2788, agora de foto, prepare a... Borba. Comandador, boa tarde, 2788. Torne a 2000, autorizado sinal RNAV, pistão na 0 de Salvador, informe estabilizado. Autorizado, RNAV chamada estabilizado, hoje chamei a 2000. Então, boa tarde, são 3805, contra 0-1-1. 3805, ali uma tem que ser 0. Você mandou 1-0, não precisa ser 0. EV320, solo aos 4-1, solo 121, decimal 9. 219, Oceané 6320. Passou 366, na verdade, na 3144. 3144, Torre Salvador, 118, decimal 95. Ok, 3295, muito obrigado, boa tarde, bom serviço. Boa tarde, já está 3144. 2144, mantenha aproximação, aguarde pistão zero livre. Aguardando. 13805, autorizado de decolagem, pistão na zero, vinha turma 50 graus 08 noite. Autorizado de decolagem na zero, só 38. Na 315, foi para o CR Vitor 368, desse mantenha 4 mil pés, a última entrou no 06, informe na final a Renato Pistão no 0. Minha 315, na próxima CR Vitor 368, a Renato Pistão. Já copiou a informação de prato? Confirmação para o CR. A 226 vai seguir o Airbus 320 na final, agora 1 milha para o CR Vitor 372, com 140 de grau. Positivo, vai reduzir o Ocean 320, táxi alvo, Juliette, 06, portão. Já deu portão, final, foi Juliette, 320. Com 3144 avistado, autorizado com Lúcia 10, vento 160, carro 08 mais. Ok, repouso, 3144, obrigado. 10, primeira curva à direita, perfil da saída Arbor 1. Após Elefa, onde intercepta a rota UP Zulu 17. Transpondo 5577, frequência do controle 120.8, boa no 867. Seja autorizado, diesel 360 para Brasília. Decolagista 10, curva direita após na Arbor 1. Transpondo Elefa, 5577, transpondo 108, onde Elefa intercepta UP Zulu 17, boa 1867, na posição 3, tem da informação Vitor. Confere informação Vitor, nível copiado foi o 360. Afirmativo. Correto, após quando pronto. Tracionamento pushback 03 ao portão. Eu posso fazer. Amém. 5/5 agora, quilômetro 9. Salvador, boa tarde. Está 3805, cruzando 2000, saída da El, solicita pro Adileda. Decolada pistão 0, primeira curva à esquerda, descida saída Borba. Após Borba, direto por São Floti, onde intercepta a rota Zulu 9. 5012, transponda o controle 120.8, azul 2788. Tenho 7-0 autorizado, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, na torcida Borba, Borba Floti, Zulu 9. 5012, meu transponder, 1208, azul 2788. Poderia cotejar apenas o transponder copiado? 5012. Azul 2788, cotejamento correto, posição no 43, reposto pelo pronto para acionamento pushback. Chamaral, azul 2788. E 2230, coordenação aqui de solo, botão remoto, repouso quando pronto para o acionamento, corrigindo, para o táxi. Sim, coordenação de acionamento, repouso quando pronto. Solo 44, solo 46, solo 21, décimo 9. 1219, gente, muito obrigado, boa tarde. Motor, boa tarde, na 3144, de Proxia de Alta. Desculpa, minha foto. Só Alfa, tá, 3144. Tem 3144, táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette. Alfa, reporte antes, táxi via Juliette, 3144. Rota foi rotatória, reporte visual com campo. Tome ótima. Confirme? Eu preciso só informar o controle, que a gente vai cumprir a restrição inferior da carga de nada dele. Ciente que irá cumprir a restrição inferior. Ciente, passageiro 2230. Como recebe o controle? Gente, voo em Ceasa, 1510, reporte visual com campo. Passando 368, Oceaner 63, 15. Oceaner 63, 15, aguarde transferência de comunicações. Salvador, 3805. É possível coordenar a proa da posição Mótiva? Cadere, aguarde, 3805. Gente, mantém Leda aguardando, 3805. Chegando com a 63 a bordo, 4,50, Salvador. 063 a bordo, 5,50 e a alternativa é Salvador? Gente, passageiro 2230, táxi autorizado via Pat 1, Índia, mantém o ponto espera da 10. O ponto espera chama Toy 1 no 8.95. Pat 1, Índia, no ponto espera. Muito obrigado, seu volta lá. Mãozilete, 3144. 44, mantém o ponto espera da táxi Juliette. Salvador, uma boa tarde, Oxa 62, 26, livrou. Oxa 62, 26, táxi via Alfa, mantém a posição de táxi Juliette. Vai Alfa, mantém a da Juliette, Oxa 62, 26. Alfa Tango Victor, no Juliette, Cairo, aguarde cópia, formação em curso é Victor. 3144 da passagem OTR da Passareta, após o tráfego, ingresso Juliette por portão 1-1. Após o tráfego da Passareta, ingresso Juliette, portão 1-1. Batamos Victor em Juliette, quanto cópia? Batamos Victor em Juliette, Salvador, Cairu, 1000 pés, decola 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona o transpondo padrão 0160, controle 120, décima 8, Papatambo Victor, linda Juliette. 320 da Vença, agora passando Duna. Mantenha a proa da Ceasa, ou então, da presente, realize um 270 pela esquerda e intercepte o sinal dando 7 km. Gente, Romeo Oscar, aguarde para girar base. Oi, boa bateria 230, vamos para a boa. 160, chame sempre 5251, alterna 128, decimal 35. Boa tarde, Sereta, boa no nome. Caminhada, caminhada. Caminhada, caminhada. Avistado, autorizado pouso pistão 0, vento 140 graus, 09. Depois vamos 063 no tempo. Vitorino Juliette, estacionado? Dimensionamento chama táxi, Vitorino Juliette. Tá, despegada, 4.109. 2008, contato radar 60 milhas sudeste do Salvador. Voo 2008. Oscar, autorizado da base, reparte final da 17. Vitorino Juliette, livre táxi, reporte no ponto de espera da Oscar. Vitorino Juliette, mantenha o ponto de espera. Vila Meia, passando o nível 200 a 150. 4196, acione identificação, autorizado, via chegada Mari, vê se mantém a nível de voo 050, altímetro 1096. 050, ajuste 1096, confirma que o VAR abriu de 13 a nós. Base inicialmente mantém a via chegada azul 4196. Número 2 para aproximação. Sim, chegou até na ponta da nave. Número 7, que nada. Passarei 2230, ali mantém 0. Mantém 2230. Meia 325, solo 54, solo 121, decimal 9. 1867 na escuta. O Vitorino Juliette, ali mantém no 7. Nossa, eu falo, tem que comer, essa não fica excelente. Salvador, ajuda 788 no 43, se você tiver funcionamento. 788, parte 3, autorizado, chama ataque. Chama ataque. Decolagem, vento 140 graus, 08 nós. Puxada 230, decola 56, controle 120, 08. 08, bom trabalho, Sérgio, obrigado. contato com a Sarela 2230. A Sarela 2230, contato radar na decolagem. Tem condições de manter o eixo até 3 mil pés? Afirmativo. Base até 3 mil pés, após curva direita na cruz elétrica, ascensão até o nível de voo 180, saída Arbor 1 elétrica. Sim, de manter o eixo até 3 mil, curva direita na cruz elétrica, no perfil da Arbor 1. T08 após picape, voa para o servidor 366, autorizado a descida até 2506, informe na sinal aeronave de Soma 0 de Salvador. T008 copiou. Após picape, o voo 2008 prossegue Serra Victor 366, voo 2008 grande. Ativo 2506, informe estabilizado no final. 2500, reportado. Fator de Salvador, uma passando o Victor de Juliette, decolou no seu escuta. Turim de Juliette, o nome é o pai do Rodraché, em condições visuais, suporte através do farol da barra. E o pai da Xé, quanto é o farol Victor de Juliette? Ingresso de portão 2. Ingresso de portão 2, 6300. 4 mil pés, altímetro 0,96. Após o etapa, vou para o servidor 366. 24.290,16. Após o etapa, vou 366, 1416. Período 2230, cruzou 3 mil pés, voe direto elétrico, atenção até o nível de voo 180. Eleva 80, 260. Alô Salvador, boa tarde, voo 1250. 5 dias, aguarde top para São Gonçalo, prepara a PUCA. PUCA aguardando, 1250. Passarelo 2230, confirme a prova que está mantendo? Qual é, Sereta? É, de mantendo a prova 3 e 1. Bom, o avião está se corrigindo aqui, Sereta. Então, 885, acione a identificação dessa via chegada bonte até o nível de voo 050. Altímetro na 096. Ok, descendo a via até o 050, na ponte 885. Confirmo, foi apresentado alguma IDLA pela companhia? Vai estar em contato. Porém, a gente deu autorização, né? Ah, tô ciente, porém, o plano é para as 15h06 e vai a partir daí 40 minutos, seriam até 51. É, preciso saber se foi apresentado alguma IDLA no... para checar com o centro e liberar o exemplo. Quadro 1 na meia, desse mantenha 2506, a última que permanece no 0,9. Faz autorização para final de nada. 7,200, isso da 0 na meia, o 4 na meia. Sobre 12 horas, 1 a 2 milhas, como o norte, em Boeing 737-800, cruzando 4 mil pés em descida. Delta 2230. Prossiga. Tem informação de tráfego? É o tráfego, 5 milhas à frente. Voz 2738, aproximando do ponto para 2 livrar tráfego com esquerda na proa 230, limite nessa proa 15 milhas. 230, 15 milhas. Padrão 196, vou para o serviço 366, aguarde autorização para final RNAV. Seja quando 366, aguardando. Padrão 196, informação de tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo sul, 1ATR72, cruzando o nível de voo 050 em ascensão. Seja do tráfego azul, 4196. CD2230, informação de tráfego 2 horas, 10 milhas, como Nordeste, um Embraer 190, cruzando 060 em descida. Gente, seu tráfego 2230. Você transponde ao controle 12080. 30 São Gonçalo, nível 3, 50, via Tesouro 10, decoladão 10, curva esquerda na Puca Zipar. 5055, transponde 1208, controle de Salvador 2642. 2642 correto, chame pronto na 8, inspeção. Passaremos, obrigado. 6008, torre 1 no 8, decimal 95. 895, grato, ponto na semana. 30 de LED, não há tráfego conhecido do controle do setor a reportar frequência livre para autocoordenação. 08, mantém aproximação, agora de autorização de pouso. Guardando. Carinha do 2230, 1 ou 2 milhas sudoeste de Salvador, reacima a navegação, voe direto a Elefa. Direto a Elefa, 2230. 1867. Prossiga. Estou passando uma galinha para 1632. Gente, eu vou só checar com a IS também. Tá na sua escuta agora. 8 Observa, prossiga. Uva 008 avistado, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus 08 mais. Livre pouso, pista 10, voo 2008. Controle azul 2788. 2788, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 1970. Via saída bomba, transição frutífera. A gente está livre da restrição na 15ª milha? Está livre. Suba e mantenha nível de voo 1970, azul 2788. 1970, na bomba, livre da restrição, azul 2788. 2788, está autorizado por adaptação, azul de bomba, quadra, se tiver condições. Afirmativo, então, da presente, voa bomba, azul 2788. Está avisando a RNA 04196. Padrão 196, Torre Salvador, 198, decimal 95. 2230, só se dirigir à esquerda para o 260. Gente, passaria do 2230 para o 260 com quantas milhas? Profundamente 50, ali. Cidade de Vinhos, passaria do 2230. Muito obrigado, 2230. Controle, voo 800, dirigir à direita, 5 milhas. Torno 885, autorizado de vias necessários, reporte retornando para o serviço 368. Sim, por favor. Palmeiras Golfo Oscar, mantém a coordenação bilateral na frequência livre com os tráfegos locais. Direto, então, muito grato, 2788. 885, comprando 368. Divulgou no 885, mantenha para o servidor 368, aguarde servidor 368. sistema ainda não tem. Eu entrei em contato com a ESA e falou que também não tinha nenhuma DLA. Tá, gente, tá bom, não é problema, pode entregar. CV 2230, Centro Recife, autoriza após desvios para o direto de conquista. Afirmativo, após desvios, conquista 2230, muito obrigado por isso. 2008, taxi via Alfa, até antes da Gillette. Alfa. Trouxe. Entrei em contato com o centro também não possui a DLA. Ah, sim, está sendo tudo bem, cara. Obrigado, pessoal. Paulo Salvador 2642, tá azul, push e acionamento no 8. 7 minutos pro push, 2642. Azul, escuta. 1256? 1256, só mais 30 segundos pra quatro. Sim, afirmativo, o informe já está pronto para o posto de acampamento, ok? Posição 04. Gente. Voo 2008, Juliette, portão 10. Confirma para o voo 2008? Afirmo, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Voo 256, pronto, cota? 256, prossiga. Cruzado Serra Bravo, Serra Grosso, nível 370, via pergunta 10. Decola pista no zero, curva esquerda, no perfil da Tuca, transfer e par. 5061 no transponder, controle 120, 80. Afirmativo, nível 370, São Gonçalo, transfer 10, Pucas e par, decola da 10, curva esquerda. 5061 no transponder, 120, é o motor, 1256. Pronto, puxa o pega para dentro. 16, foi. Na Prodi, SAP após o SAP servidor 366 para final. SAP 0 4 1 1 1 1 1 contato radar 72 milho sudeste de Salvador. Possível. É, para informação, foi passado agora por minha companhia, o plano foi apresentado para as 16h51, ok? 16h51, gente, eu vou só chegar para ela, que aqui no meu sistema ainda não possui. Tá, ok, foi passado para as 16h51, na sua escuta agora. final da Renagem 885. Pouso 885, Torre Salvador, 198, destino 95. 295, bora. Salvador, boa tarde, Gol 1885. Gol 1885, avistado, autorizado pouso pistola 0, vento 150 graus 089. Celebre pouso 885. Meu servo, fio Oscar, controle. Servo, fio Oscar, controle. No portão 2642, no portão 08 autorizado, chamitade. Portará, portar, desgraça. Onde está a Juliette? Azul 4116. Azul 4116, guarda da Juliette, portão previsto 01, assim que a nave da Golden será autorizada. O Fiosca não entra na frequência do controle do setor a reportar, tem frequência livre para a coordenação em pouso em Veracruz. O 256 autorizado táxi para o ponto de espera pistola 0 via Taxi Indian. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95. Ajuste no 096, um bom voo. Autorizado via Indian, ponto de espera 1895. O 256, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Azul 4196, Juliette, portão 01, no atento aeronave da Gol, iniciando o táxi. Atento aeronave da Gol, Juliette, portão 01, 4196, boa tarde. Observador Azul 2714. Confirmando azul 2794, chamou para a copa? 2794, para a copa. Azul 2714, para Barreiras, prepare a saída Arbor 1, transmissão WhatsApp, aguardando a copa. Arbor 1, transmissão WhatsApp, 2714. Salvador, muito boa tarde, Bono 256, ponto de espera da 1-0, pronto. Bono 256, autorizado a linha de manter, se não já. A linha mantém 1-0, 256. Bono 885, salão 1-6, salão 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. O 2-6-4-2 azul, temos 1-0-0 a bordo, autonomia de 2 horas e 8 minutos, a nossa alternativa é Recife. Azul 2642, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 0, via parte 1 no Taxi Índia, no ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 096, um bom voo. Rádio ajustado 1096, via parte Índia, ponto de espera da 10, lá 118 torre, obrigado, até o retorno. Salvador, Salvador, voo 1885, retorno. Voo 1885, táxi via Alfa, reporte antes do Taxi Juliette para ingresso. E Alfa vai reportar antes da Juliette, 1885. 885, Juliette, portão 08. Juliette, 08. Azul 27, no 4, copia. Tá pronto, 366, na presença. Utilizado para barreiras via rota do plano de voo, nível 160. Perfil de saída Arbor 1, transição VATAP, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5074, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Gente, autorizado barreiras, saída Arbor 1, transição VATAP, nível 160, pista 10, transponder 5074, controle 120, decimal 8. Azul 2714 correto, no 4 3, chamando tanto espécie de planeta. 7714. Eu só no 2714, eu só confirmado, não tem passagem cumprir o número 00. Sim, descumpre então a restrição inferior da carta, azul 2714. Lembrado, 2714. Controle Salvador, contato radar na decolagem. Subavia saída PUCA, nível de voo 370. Vai da PUCA, 370, 25 metro, voo. Torre Salvador, 2642, boa tarde, ponte espera, dona 0, pronto. 2728, chame centro Recife, 12085, alterna, 125, decimal 45. Perfil de saída da El, Leda e Irumi. Curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5111, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Só uma pergunta, por que a senhora tem que dizer curva direita, mesmo o perfil sendo à direita não publicado? Tem alguma solicitação? Tem alguma curiosidade? Não, negativo, só enfatizando. Tá joia, não, tranquilo, também era uma curiosidade. Então tá, tá 3193, autorizado conforme, nível de voo 360, via uniforme, November 857. Dael Leda e Rubem intercepta através. 511-1208. São 3193, correto, confirma o portão? Tá do 111, então, chamará para o pushback acionamento. Muito obrigado, senhora. São 3193. Quente. Bom, 9867, só aguardando confirmação do centro Recife, se receber o novo plano de transplante. Bom, não assista, tá aguardando. Descendo até 1.5.0. 3.1.5.4, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 050 via chegada à malha. Ficou dessa 050, chegada à malha, 3.5.4. Após a bode, autorizado o TAP, TAM 3154, e após o TAP, Serra Vitor 366. Após a bode, vou o TAP, então, e após o TAP, 366, muito obrigado, 3154. Alô 2642, decolos 22, controle 1 na 20, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, azul 4, desculpe, 2642? Azul 2642, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA, nível de voo 350. Via PUCA 350, azul 2642. Decolando 867, não escuta? Na escuta, fala. Recebido o novo plano, porém modifique agora o nível autorizado 380 e o transponder 5125. 5125 para o nível 380. E está pronto o congestionamento no 3. Boa noite, 67, correto, portão 03, autorizado, chame táxi. Autorizado, porta táxi, 1867. Boa noite, 67, confirmando a saída copiada Arbor 1, transição elétrica, confirma? É a saída mesmo, isso aí. Entendi. Azul 27 no 4, para a 27 de salamento. Azul 27 no 4, autorizado, chame táxi. 7, autorizado, para o salamento, azul 27 no 4. Puxanei 63, 26, avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 30 graus, 12 graus. Autorizado pouso, não, 0, acelera 63, 2. Só um instante, prepare a saída árvore, aguarde cópia. Comeia, chame Recife, 2685, alterno 2545. Chama agora 2085, alterno 2545, voo Salvador, uma boa tarde, a única merda, eu não faço dois prazo, não deixo tomar um toque. Canem 1142, número 2 para cópia, prepara a saída PUC, a transmissão Caju, aguardando. Desando 54, vou encerrar o aviso 366, desça para 2.510, ajuste no 016, reporte estabilizado na final da imagem. Afirmativo, vou encerrar o aviso 366, 2.510, 016, 3154, pode estabilizar. Salvador, 2642 da Azul. Prossiga. Poderia fazer a gentileza de coordenar junto ao centro Recife, nível final 390, senhor? Fale autorização de nível. Na suspeita. Autorizado para Sierra November India Papá, via rota do plano de voo, nível 180. Perfil de saída Arbor 1, curva direita após decolagem pistão no 7. Transponder 5051, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Identifique, desça para 4.000 pés. Ajuste é o altímetro 10, 16 dúzia, voe direto do serviço 366. 4.000 pés. Decimal 95, ajuste 10, 16, bom voo. Paulo Salvador, azul 27 no 4, com POB 48, autonomia 5 horas, alterna Monte Claro, pronto para o táxi. Tá, me confirma o POB, por gentileza? 48. Copiado, táxi autorizado para o ponto de espera, pistão 0, via Pátio 1, táxi Índio. Bom, espera a semitorre em 1-1-8 do decimal 9-5, ajuste no zero no meio, um bom voo. Gente, dois ataques que eu vou esperar da 1-0 via parte 1 em Índia, torre 1-1-8, decimal 9-5, o azul 3-7-1-4. Chanel 6326, ataque Alfa, repórter 7 ataque 6 para ingresso. Alfa, repórter 7 para ingresso, 1-4-0 graus, 1-2-2. Recebe a colagem 0, voo 1-8-6. M1-4-2, copia? Copia. Autorizado para Recife, via Peugeot 1-7, nível 3-5-0. Perfil de saída PUCA, transição Caju, curva esquerda após decolagem, pistão 1-0. Transponder 5-1-1-7, frequência do controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Autorizado, Recife, 3-5-0, Peugeot 1-7, decola com curva esquerda, PUCA, Caju, transponder 5-1-1-7, controle 1-2-0-8, chanel 1-4-2. Chanel 1-4-2, correto, portão 5, chame pronto para o espelho. Alô, Chanel 6315, seu nome São Vitor, autorização Guarulhos. Chanel 6315, aguarde um minuto, cópia. Prepara a saída da Eulia da Motiva. Volta para a Serra, táxi autorizado até a interseção, chama para ingresso, até a interseção lá. 1-8-6-7, decolado aos 3-0, chame o controle, frequência 1-2-0, isso foi 8. 3-0-8, 8-6-7. E você não acha pro táxi, é pra passear. O Arbor. Suba ao 3-8-0, contato radar na decolagem, Arbor, transição elétrica. Arbor, gol 1-8-6-7-3-8-0. Chanel 6326, Juliette, portão 03, atento ao ATR da Azul, no táxi. Juliette, portão 03, atento ao ATR da Azul, né?